sofreu ali tão grande dor pra resgatar meu pecador em meu lugar. Morreu Jesus a fim de me salvar na cruz. Ao pé da cruz, ali onde eu mesmo contemplei, o lugar onde o meu Jesus sofreu por minha causa grandes dores, simplesmente com o desejo de me salvar. Um tão pobre pecador. Pra me salvar.